mas como golpe do crop em três portas de aço eu tô vendo. Vou riscar o topo do prédio como os bichos do alvo no centro. Agência, avenidas, pontes e transversais. Sobreviver mais de uma década como bichos anormais. Grafite do simplesmente doce ou cien. Se eu contar quantos eu já vi, aposto são mais de 100. O trem amanhece, foi pintado o vagão principal. O ataque é tão normal quanto o correr do municipal. Tenho segurança, aguenta a dança dos sprays. Essa eu fiz pros camaradas que são fora da lei. Desde os magrões até os careta, o tag se repete. Gringos impressionam e pede as fotos na internet. Haha. Muito pouca gente se interessou. São eles justamente os garotos capazes de uma façanha dessa. Vai perguntar pro Dose, hein? Qual é a dose? Se é de tinta da lata, de spray ou rap, é overdose? Virose, tem mosca e o pipe, que Deus o tenha. Cabo de vassoura, galão 18 litros, já a polícia não venha. Tá no terceiro andar do Jeguerê, pra você ver se a rua tá no osso. Não tem pra onde correr, tem a cara do Dirty, lambe na cara do político. Rolo, lã de carneiro, de longe, fica mais nítido. Na madrugada tu foge, vai trombar os mais insanos. Class, azar e os seis e o bicho, toque-se comandos. Desde os tempos mais antigos, homens riscavam cavernas. O amigo assobia osso. Hora de sebo nas canelas. Olhando nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos embora. Vamos, agora. Aí, meninada. A situação não está nada boa. Eu bem que avisei. Mas vamos ver o que é.